Back Mike Solo 03, Sally Back Track, posso librando parte 4. Fala, gol no 9098, pushback acionamento no 08. Gol 9098, coordene com a equipe de solo devido a obras no pátio e chame para o táxi. Autorizado a coordenação, chama táxi, 9098. Inicialmente estou autorizado até você pela paralela aí, cara, tá? Importar, reporte, irá prosseguir para a pouso agora? Era possível pela paralela então. Era pra trás. Do 5196 dessa via até 2000, na chegada Mária, guarda elétrica fria, justo no 04, azul 5196. Como é que se sente? Bom dia. Confirme o estacionamento e pista de decolagem. Gente, confirmando decolada 1 no 7, é com Mike Charlie. Gente, aguarde cópia, é com Mike Charlie. Valeu, Papai Romeu, telefone Tango, está no visual com a final da 1028. Autoriza o cruzamento, senhor da presente? Autorizado. Autorizado, Tiago Patão. Ok, se autorizado, eu vou manter a proa para o cruzamento, ok? Mas que eu estou autorizado. Consegui para o setor aí, pouso, cruzando aí o produto Rafael e Tomatinho. Graças, senhor. 139, chame Recife agora, frequência 1251. 251, vai Recife, 139. Cruzou a 1028, vai cruzar 1735 agora. O Papa Romeu te leva a tango. Sim, está autorizado aí. Agora você pôs para o pouso. Graças. Salvador, o Bandeira, o 90, mas na próxima ponte para dar 90 para nós. Charlie, copia. Eco Mike Charlie, Sierra Índia, Quebec, Eco aprovado, nível 105. Inicialmente restrito 1000 pés, corredor axé com curva à direita, decola da 17. Transponder 5113, controle Salvador 119, decimal 8, torre 1895. Salvador 1998 e a torre de Salvador 1895, é com Mike Charlie. Eco Trip 5221 no pátio 3, muito bom dia. É com Mike Charlie, cotejamento correto, chame a torre 1895 para acionamento. O rumo Nordeste, helicóptero 506. Se afastando aproximadamente 2 milhas da cabeceira 28. Tem o tráfego no TQS? Afirmo, bom, 90-98. Gente, o tráfego não interfere, prosseguindo para o Nordeste. O vento variável com 05 nós. Tem livre decolagem, dono 0, gol 9098. Verdade, decolagem 1-0, gol 90-98, paciente, resposta. Charlie, tem liberação na chame táxi. Controle, o Papa Romeu te leva a tango, está em busca vida, vai ingressar no corredor forte, mantendo no meu pé. A gente prosseguindo então, no corredor forte. Salvador, o é 30, autorização a Recife. Muito bom voo. Salvador, obrigado, voo. 8. Decola da pista 1-0, perfil de saída Puca, transição Caju, curva à esquerda. Transponder 5147, controle Salvador 1-1-9-8. 370, Recife, perfil 58, Puca, Caju, curva à esquerda da 10. Vou no 630, cotejamento correto, informação em curso Lima, chame pronto. Gol Salvador, gol no 165, vou pegar acionamento no 612. Gol no 165, libera acionamento, chame para o táxi, portão 06. E voltaram para o táxi no 165. Táxi, você pode falar em direção no 7, o Eco Mike Charlie. Eco Delta, prossiga em regras de voo visais, após próximo etapa, ajuste no 0 no 4, Mike Eco Delta. Azul 596, autorizado final e adentro. Chegou 9098, poderia coordenar a Floyd Bridge na extensão 380, por gentileza? Autorizado inicialmente, Lida, 9098. Lida, 9098. Salvador, bom dia, gol no 621. Gol no 621, São Paulo aprovado nível 360, decola da pista 10, perfil de saída da El, curva à direita, Leda após direto bridge, intercepta Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após conforme a rota do plano. Transponder 5152, controle Salvador 119.8. Autorizando São Paulo com Goiânia 360, Dael, Leda Bridge com curva direita, Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu após em rota 5152, eu transpondo e o controle 119.8, gol 1621. 1621, cotejamento correto, chame pronto. Portará, obrigado. Para o táxi Gol no 165, estamos com 175 a bordo, autonomia 3 horas e 32, alternando Galeão. Gente, Gol no 165, táxi via Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, chame turno no 895, ajuste no 014. Gente, via táxi Pátio Índia, ponto de espera da 14-1895 no 165. Azul 596, chame torre 118-95. Sim, bom dia. Solo é o trip 5221. Trip 5221, não prossiga. É, segundo a informação da gente, foi passado uma DLA ali na direto na sala IS via telefone para as 13h10 Zulu. Tem como checar, por gentileza? Afirmo, trip 5221, confirmando na sala IS Salvador. Isso, segundo a informação que a gente recebeu, foi passado direto para a Salvador. Ok, obrigado. Obrigado, lógico. Torre Salvador, bom dia, Azul. 5196. Passando Simbra, estabilizado no ILS, baixou e travou, campo à vista. 5196, tem pouso autorizado, cabeceira 10, vento 020 graus, meia dúzia. Livre pouso, Azul 596. 160, gol 9098. Chama Recife agora 1251, gol 9098. Pronto. Alô, 165, ciente, mantém o ponto de espera. O senhor já estabilizou algum tráfego na final da 10? Afirmativo. Após a passagem do tráfego, ali mantém, o 165. Após o tráfego, ali mantém, o 165. Zul 5196, reporta Urubus, final 3 milhas. Gente, obrigada. Frequência ali para coordenação e pouso, não há tráfego isso de informar, na escuta para regresso, chara para trás. O pushback acionamento, o gol no 630, posição 4. Gol no 630, livre acionar, chame táxi. Chama táxi no 630. Comunicações, Mike Godel. Era 17, vento, 010 graus, 49. Vê se mantém a 5.000 na chegada da Mari, da 3198. Do 5196, no solo agora as 2 anos, direito no 219. 219. Bom dia, Xané 6333, portão 3. 340 para São Paulo, autorização. Gente, aguarde cópia, o Chané 6333. Parou 1165, livre decolagem, cabeceira 10, 020 graus, 039. Livre decolagem, 1165. Marque com o Charlie. O controle, mantendo regras de voo visuais, subindo conforme a autorização. Mais que aqui. Mantém esses 1000 pés. Acho. Como é que está? Então, o tráfego aí de Zó 500 pés pela linha do litoral é um 7,7 km. Atende, tráfego ainda não visual. Confirme. 648, aguarde, copo. Estou deixando controle 119, decimal 8. 098, vai chamar o bom dia, senhor. O 5196 informa que, vai, que o táxi está aprovado via Juliette até o través do portão 0806, aguardando viatura follow me até o 09, ok? Israel Leda, pós-bridge 360, gol 1165. Táxi Gol 9630, está com 133, 13h30 Natal. Isso mantém 2000. Destino 014. Bem-vindo 1895, aliás. Oxana 6333, copia. Copia. Oceana 6333, São Paulo aprovado, nível 360, decola da pista 10, perfil de saída da El, curva direita, Leda, após direto, bridge. Intercepta Upper Zulu no meio até Bravo Hotel Zulu, após conforme a rota do plano. Transponder 5162, controle Salvador 119.8. Estimativo, está autorizado então para São Paulo, nível 360, decolando da 10, da primeira curva direita, da Euleda, Bridge, Apesuru 16, BHZ, aí segunda rota, 5162, 198. Oxane 6336, cotejamento correto, chame pronto. Bora. Na presente, já está autorizado o cruzamento da 1028. Ok, autorizado. Cruzamento da 10, vai cruzar na final da 17, o Mike é com Delta. Torre Salvador, no momento. Bom ponto. Já está pronto. No 630, linha decola cabeceira 10, vento 010 graus, 4 nós. É, linha decola da 10, no 3. Afirmo, gol no 648, copia. Terra de ar, só informar pro ideal de saída do Eto McJar. Ideal é 274. Gente, após o farol da barra, deverá ainda manter a altitude de 1000 pés por mais 8 minutos após a livre acessão nível 105 sem restrição. Após o farol, mantenha a restrição 5 minutos, depois autorizado o nível 105. É, pelo menos 8 minutos aí, até chegar aí de Itaparica, se tudo é Itaparica, aí sim, tá livre acessão. Ok, então. Muito obrigado. Possibilidade de voar bridge? Voa no 105? 3000. Confirma? Isso mantém a 3000, tá? 3198. Tá, 3198, isso mantém a 3000. Quase 03 de identificação, reporte para descida, vamos no rumo de bomba para a chegada bomba, ajuste no 0, no 4. No cruzamento, Mike Eco Delta. Eco Delta, já estou visual com o seu tráfego, informe o final da 17. Palma no final, Mike Eco Delta. De voar bridge, voo 1965? Então, antes direto Leda, voo 1965. Leda? Já estamos voando. 98. Bom, Chile? Chile agora o controle, 1198, decolado aos 26, no 630. 198, graças. Controle Salvador, voo 630. Voo 630, contato, mantém nível 370 na Pucajamo, Aracaju. 370, Pucajamo, tem referência, senhor? Poderia voar na proa de Aracaju? Inicialmente vou ir direto Jamo, voo 630. Sim, direto Jamo, voo 630. Mike Eco Delta, pouso autorizado, cabeceira 97, vento calmo. Mike Eco Delta, pouso autorizado, tá baixado, checado. Mike Eco Delta. Então vambora, empurra o trem aí, vambora pra 10, 52 mil, não? Confirme para o solo. Estabilizado, Gol 1394. Gol 1394, chefe de torre, 1895. Chefe de torre, 1394. Gol 1965, chame Recife, 1251. Confirme, a primeira. 1251. Recife 251, grato, 1965. 3198, desce para 2010, autorizada final ILS. Pois estabilizado, 3198. É com Mike Charles, vou para o nível 105, quando possível, seu chamado de pouso. Delta, solo Favaro 3-0, liberando próxima direita. Bom dia. Corregou 1394, final da pista na 0. 1394, baixou e travou. Como é que é? Confirme. 1394, embaixo do lado, final da pista na 0. Tudo autorizado, cabeceira 10, vento 0, vento calmo. É, livre pouso, vento calmo, na 394. A 310, ajuste no 014. Gol 1621, está com 4 horas e 6 de autonomia, o TAM Galeão, 172, 172 a bordo do táxi. Gol 1621, está autorizado o táxi Índia, ponte para 10, torre 11895, ajuste no 014, positivo, poder confirmar autonomia? Autonomia de 0406, 4 horas e 6 o 1621, via Índia, 285, pode esperar. Sente, grato, bom voo, 1621. Aguardamos o seu chamado de pouso. Nossa, pronto. Gol no 621, o senhor teria condições de agilizar para decolar 5 autorizado pela torre? Afirmativo. Com a linha e mantém, aguardando a minha autorização para decolar de imediato. Lima, gol 1394, solo 33, direito 219. Direito 219, obrigado. Torre de Salvador, muito bom dia, o TAM 3198, estabilizado, final da 190. TAM 3198, continua a aproximação e informe no externo, baixada e travada. 3198. Gol 1621, tem livre decolagem em cabeceira 10, vento 050 graus, 79. Livre decolagem. Posição antes da Juliette. Alfa, mantendo da Juliette, gol no 394. Direção 98, externo, embaixo, travado. 398, continua a aproximação, guardando a autorização de pouso. Muito obrigado. Chegado seu número 2 na aproximação, vamos 04. 3098, pouso autorizado, carteira 10, vento 020 graus, 39. Livre, pouso 990, 3198. 1621, decolado ao 34, chave controle 1198. 198, gol 1621, obrigado, bom dia. Bom dia, gol 1621, cruzando 1400, Tael Lida. Bom dia, gol 1621, contato radar, vou para o nível 360, autorizado Lida. 360, direto Lida, gol 1621. Vono 394, Juliette, portão 06. Você é autorizado em ingresso na parte pela Juliette para o 06 no 394. Salvador 35221, acionado, bloco para o TAC, POB 59, autonomia 4 horas, alterna Salvador. 35221, no táxi via pátio 1 no Índia, no ponto espera chama em torno no 895, ajuste no 014. Vono 648, coordene com a equipe de solo devido a obras no pátio e chame pronto para o táxi. Ativo 5403, número 1. Pode cortar a aproximação, senhor, para o lado externo. Dieta 3198, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette, 3198. Gol no 094, da presente voo Iduna. Meono voo Itape. Juliette, portão 04. Juliette, portão 4319. Paulo Salvador, produção M3, 633, posição 3, solicitou pushback acionamento. Posicionamento 633, aguarde. Aguardando. Senhor Alfa Tango, não temos nenhuma informação da sua aeronave, confirme seus dados. Confirmar seus dados, Senhor Alfa Tango, procedência, destino. Está vindo via Litoral Norte? Sente Europa Tango, ajuste 9014, mantém condições visuais e informe para ingresso no corredor Interlagos. Sente Europa Tango. Ou no 094, desça para 2000 pés, sem restrições, autorizado ao final do procedimento, segue como número 2, ajuste 9014. Bom, 1014, desce para 2000 pés, autorizado X-Ray, suportamento estabilizado, 0094. 5221, decola 40, chama o controle 119.8. 1198, bom dia. Minha autonomia novamente, gol 1648. Segundo 648, Pátio Índia, no ponto de espera, chame torno no 895, ajuste no 014. Via Trip 5221, contato radar, saída árabe, suba sem restrições para o 200. Subida sem restrições para o 200, Trip 5221. Controle Trip 5403, estabilizado, localizador. 403, 1 milha para o externo, completa final, torre 1895, tubo poço. 1895, obrigado. Uno 561, está reautorizado, descida para 2000 pés, o ajuste no 094, vai seguir tráfego da companhia à sua frente. Para. Uno 621, chame agora Recife, 1251, alterna 3395. Recife agora 251, alternado 3395, gol 1621, grato, bom dia. Salvador, Trip 5403, está embaixo travado. Ponto autorizado, cabeceira 10, vento 090 graus, 79. Pouso livre, Trip 5403. Chané 6333, tem algum estimado? Chané 6333, o Gol está passando o setor retaguarda, está livre, chame para o táxi. Está livre, chamada para o táxi, Chané 6333. Muito bom dia, Gol. Bom, espera do... 48, a linha e mantém. E mantém 910, 1648. 403, solo alto 44, direito ou 219? 219, chamada. 0, alterna 128, decimal 8, tem um bobo. 03, táxi via Quilo, pátio 3, posição 04, pátio 3. Bono 648, livre decolagem, cabeceira 10, vento 080 graus, 3 nós. Livre decolagem, aqui ao 68, 643. Controle ao Papa Romeu, seu Alfa Tango. Alfa Tango, prossiga. A Interlagos, senhor, se autorizado, vai manter a vertical da estrada do Cupo e reporta ao norte da torre para a final da 1-7. 7, o Papa Romeu Tiara Alfa Tango, está autorizado o sobrevoo, aguarde transferência de comunicações. Está autorizado o sobrevoo, vai aguardar para transferência para a torre, o Tiara Alfa Tango. Ao externo visual 1094. 094, completa final, torre 1895, teu composto. 1895, grato, até daqui a pouco. Charlie Alfa Tango, chame agora a torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, grato. 94, na final, para embaixada, cercado e acampamento. 094, pouso autorizado, cabeceira 10, vento 060 graus, 7 nós. Sempre pouso 10, 0094. Torre Salvador, boa tarde, bom dia, Papai Romeu Tiara Alfa Tango. Tiara Alfa Tango, bom dia, confirma suas intenções? Eu mantenho a vertical da estrada do Coco, senhora, tá... e reporta ao norte da torre para a final da 1-7. Ok, então me reporte no través norte da torre, o Tiara Alfa Tango. Reportará no través norte da torre, o Tiara Alfa Tango. Bruno 561 está livre a final do procedimento. Brasilia Force 2314, with the contact club, maintain flight level 080, flying heading Salvador Vera. Paulo Salvador, bom dia, voo 139, com autorização para São Paulo, com banho ambiente da Lima, posição 6, pronto para qualquer. 395, São Paulo aprovado, nível 360, decola da pista 10, perfil de saída da El, curva direita, leia da pós direto bridge, intercepta Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após conforme a rota do plano. Transponder 5177, controle Salvador 119, decimal 8. Aqui aprovado São Paulo, Congonhas 360, conforme a rota do plano, decola da 10 no perfil da El. Com curva pela direita, após o Lê da Brite, Upper Zulu 16, BHZ direto. Voo 5177 e o controle 119, decimal 80. Bono 395, só confirmando após Lê da Brite, 5177, que copiou? Afirmativo, Lê da Brite, Upper Zulu 16, BHZ, Brite, Viratronga e o transponder 5177. Correto, chame pronto, Bono 395, ajuste no 0 no 3, informação em curso será Mike. Afirma aqui, vou copiar mais, obrigado. Pra final? A Confirmo, eu entendi que o senhor queria fazer uma espera no setor, fazer um sobrevoo no setor de lado de feito, mas está autorizado o final do ano 7. Qual pátio que prossegue após o pouso? Pátio da Bata, senhora. Gente, direto no pátio da Bata, está autorizado o pouso, vento 020 graus 59, informe solo controlado, Charlie Alfa Tango. Autorizado o pouso na Bata, vai reportar no solo controlado, Tango. Puxa, né? 6333, livre decolagem, cabeceira 10, vento 050 graus 49. Livre decolagem, pessoal, 1033. Oi, Salvador, voo 9561, muito bom dia, final da 390, baixa de travou visual. Oi, Salvador, voo 9561. 9561, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso. 7561. No 561, no pouso autorizado, cabeceira 10, vento 010 graus, 629. Livre pouso no 0, voo no 561. Chame 6333, decolado ao 51, chame controle 119, decimal 8. 198, chame 6333. Controle Salvador, Chanel 6333, bom dia. Bom dia, Chanel 6333, contato radar, subiu para o nível 360, após 2 mil pés, está autorizado o leitor. Nível 360, após 2 mil pés, Zedo, Chanel 6333. Interceptor, peso Luno 6, 5175, transponder no 98, controle. 4 mil pés, o ajuste no 0, 1 no 3. Fatango solo controlado? Já na Fatango solo controlado, agora 5-2, de frequência, bom dia. Azul 5197 após bridge, intercepta pelo Luno meio, ok, direto. Azul 5197, cotejamento correto, informação em curso, Mike, ajuste 1-0 no 3, chame pronto. 1-2-6-85. 1-5-6-1, decolou, solo 5-2, direito no 2-1-9. Bom no 561, táxi via Alfa, mantém posição antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, bom no 561. Porto 561, Juliette, portão 02. Juliette 02, 561. Na posição 02, com 561, confere? Confirme. A posição 561, 02. 02. Cabe aquilo. Tem pessoas a bordo? Cadê? Cabe aquilo, está livre, atenção para o 120, conforme atingindo o Juliette Cabe aquilo. Chama agora Recife, 1251, alterna 1233, decimal 95. 1251, alterna 13395, SNM 333. 5197, coordene com a equipe de solo devido a obras no pátio e chame pronto para o táxi. Ah, 4207, estou autorizado a final do processamento, vista para 2000, ajuste padrão, conforme o localizador.